Mais uma edição do Lança Chamas em Direto, e logo suceder ao registro magnético da nossa edição de sábado passado, programa assinado virtualmente por António Sérgio com a colaboração de Vítor Barão. Vítor Barão, que começará hoje na alternância com o Purgatório do Heavy Metal, uma outra série para os Sons do Rock, desta vez um programa em quatro, ou quatro programas hoje, o primeiro deles, com dedicatório total ao Heavy Metal do Japão. Dio, álbum já com publicação nacional há algum tempo. Sacred Art, a nossa abertura desta tarde. Em relação ao passatempo que lançámos para o ar no sábado passado, o maxi dos Scorpions ao vivo, a embalagem especial de Rock and Roll Children de Dio em 7 polegadas e ainda o single dos Saxon Back on the Streets, vão para João Miguel com o Luís de Camões, número 8, terceiro, 7800 Beja. Foram enviados muitos postais pela vossa parte, mas como sabiam também, apenas havia um premiado possível neste caso. De qualquer modo, a recepção da vossa parte a passatempos deste tipo foi suficientemente clara para os voltarmos a fazer rapidamente. O alinhamento do lança-chamas que solicitámos identificassem para ganhar o passatempo de hoje, ou o passatempo de sábado passado, respeitava aos Heavy Patin, Firm e Heavy Patin novamente com Firm a seguir e os franceses Ocean no meio. 2 a 8. Em Vila Nova de Gaia, Sandim mais precisamente, e no pavilhão local, três bandas do Heavy Nacional: Tarântula de Vila Nova de Gaia, Sepulcro Lisboa e Pico na Pata também de Vila Nova de Gaia. Sábado próximo, 30 de novembro, 21h30. Em relação ao premiado do passatempo do lança-chama João Miguel de Beja, naturalmente o seu prémio será enviado via CTT o mais breve possível. Lança-chamas, atualização na divulgação dos fanclubs. Há muito tempo que não atualizávamos e houve mesmo certas mudanças de morada, pelo que esta repassagem agora tem algum interesse para grande parte dos auditores do programa. A Associação de Fãs do Heavy Metal de Vila Real pede alteração de morada para Rua Mor Gaudio Mateus, 32 Rés do Chão B, 5000 Vila Real. Novos fanclubs, Heavy Force, Rua da Guiné 9, Rés do Chão Direito, Olival Basto, 2675 Odivelas. Heavy Metalville, Rua Xabi Pinheiro 16 Primeiro, 2830 Labradio. Heavy Metal Priests, Rua Alexandre Cerqueira, aliás, Rua Alexandre Sequeira, Lota A, segundo direito, 2860 Moita. Contacto João Pedro Camacho Batista. Heavy Metal Zombies Paranoid. Possuem já a primeira filial, chama-se Heavy Metal Zombies Paranoid 2, Spitfire, Rua Francisco Felipe Reis, 4, Rés do Chão Direito, 2600 Alhandra. Iron Scorps Club, Rua Direita 8, Escalos de Cima, Castelo Branco. Paranoid Club, aliás, Paranoic Club, Rua da Sé, 33 Primeiro, 7300, Porto Alegre. Show Music Live, Rua da Mina 76, Vila do Paraíso, 4405, Valadares. Young Metals Fan Club, Masters of Steel, Prédio 1C2N, Cidade Nova, Santo António dos Cavaleiros, 2670 Louros. Festejaram o aniversário no passado dia 13 do 7. A Brigada Metal Power pediu o apontamento dedicado a acontecimentos heavy. Iremos tratar disso mais tarde ou mais cedo e consoante o espaço limitado de que dispomos, e ainda destaques vários que iremos cuidar conforme pudermos. O Clube Santuário Metálico pediu-nos uma entrevista para o seu magazine. O tempo é muito pouco. A vossa proximidade não facilita grande coisa, mas alguma vez havemos de arranjar qualquer coisa em relação ao Clube Santuário e à sua folha informativa. A Legião Negra, através do seu contacto João Santos, conhece o guitarrista do grupo francês H-Bomb e naturalmente gostavam de ver o grupo tocar por cá. Não sabem quem contactar. Pensamos que uma das hipóteses será diretamente junto ao Rock Rendezvous em Lisboa. Poderá ser um dos pontos a resolver a vossa questão. Pouco mais vemos, já que o grupo não tem nome suficiente para interessar promotores de outra escala. Sempre que possível aqui no Lança Chamas iremos fazer pequenas atualizações às moradas dos fanclubs e manter uma resposta também mais evidente e efetiva ao vosso correio. Disso está a cuidar Vitor Bano, a armação dos elementos é cada vez melhor, o Lança Chamas vai cumprir outro passo daquilo a que, sem prometer, fazia já parte do seu plano em relação à ligação dos heavy backers ou dos heavy metalists deste nosso país. Assunto de destaque no Lança-Chamas de sábado passado, desta vez apenas a relembrança de Satisfaction Guaranteed, do álbum estreia da banda de Peitos. E Paul Rodgers, The Firm. O Purgatório do Heavy Metal vai organizar um segundo festival de Hard Rock Heavy Metal, pelo que informa os grupos interessados, que deverão contactar a sede em Lisboa, Rua Carlos Ribeiro 7, segundo direito. e enviarem cassete com pelo menos 3 temas, designação do line-up, data de formação da banda, observações marcantes no grupo, fotos, se possível, ao vivo. Está-se a trabalhar no segundo festival HR-HM. Não falte. Lança chamas sábados 17-18, FM Estéreo da Comercial. Sons do Rock, Vitor Barão, Heavy Metal no Japão. Japão, país da Ásia Oriental, parece definitivamente cedido a quebrar costumes e tradições a que nós ocidentais tanto nos habituamos. Lugar de fascínio cultural e artístico, considerado por muitas bandas o ponto alto da sua carreira, o Japão tem sido cenário ao longo do tempo do hard rock heavy metal. Deep Purple, Scorpions, Michael Schenker e muitos outros ali levaram todo um estilo e originalidade próprio. My time of foolish things, but there's a pain all in my heart and soul. Can get you off my mind. Come back. Parece, no entanto, ser agora a vez de grupos japoneses darem a conhecer além fronteiras a força do seu heavy metal. Bastante influenciados pelas bandas mais famosas, principalmente dos anos 70, caso dos Led Zeppelin e Deep Purple, no aspecto técnico, os músicos oferecem-nos algumas surpresas agradáveis. Just a basement in a pan. Better say you heard the jets are the baddest. They've been breaking all the laws. People hide behind the doors. Dog. Bowow ou Vowow, nome que agora assinam, é uma das surpresas. Kyoji Yamamoto e Mitsuhiro Saito nas guitarras, Kenji Sano no baixo e Toshihiro Nimi na bateria formam este quarteto nipónico. Cantam em inglês e japonês, o que dá um ar ao disco de beleza e originalidade. Ouviram Your Mine e Jets do álbum Warning from Stardust. Já em som de fundo, uma outra banda, os 44 Magnum. Formados em 1977 em Osaka, só em 1982 os 44 Magnum começaram realmente a sua carreira apresentando canções de sua autoria. Tatsuka Umehara na voz, Satoshi Hirose guitarra, Hironori Yoshikawa no baixo e na bateria Satoshi Miyawaki formou a banda que apresenta um estilo um pouco influenciado pelo grupo americano Motley Crue. I'm on Fire e Your Heart, do álbum de 1984, Danger, foram os temas que escolhemos. Danger! Tanto 44 Magnum como Bow-Wow são dois grupos rápidos com um heavy metal duro e direto. Se bem que os temas pequem um pouco pela sua vulgaridade, musicalmente prometem ainda muita força e espontaneidade. A terminar a primeira parte desta série de 4 programas sobre o heavy metal no Japão, ainda Poor Man's Eden dos Bow-Wow e No Standing Still dos 44 Magnum. Fundraising garden party is a form of paradise. principalmente com os grupos Bow Wow e 44 Magnum. O primeiro dos quatro números dedicados por Vítor Barão aqui no Lança-Chamas ao Heavy Metal do Japão. Lança-Chamas, sábados, FM Estéreo da Comercial, 17, 18, as 7 vidas do Heavy Metal. Boa tarde, com a Comercial. América do Norte, mais garotas ao assalto do Heavy Metal, Lee Aaron e Fiona. Para terminar mais este Lança-Chamas no FM Estéreo do Comercial, foi o título You're No Angel, do álbum estreia intitulado Fiona, da própria Fiona. Uma das passagens de destaque naturalmente a suceder, como está também prometido para Lee Aaron. Destaque, entretanto, hoje para os Battle Axe. We'll be right back. Chopper Attack, o álbum de 84 para a Music for Nations dos Battle Axe, de genérico Power from the Universe. Destaque para a fase final do Lança-Chamas 2.